Arthur, você ficou bravo, pô. Ô, eu não vi você online aqui, pô. Não, mas você não tava online, pô. Ué, eu tava online esse tempo todo aí, eu chamei você, mandei recado, você não entendeu? Você mandou o recado aqui? Perdido, perdido. Pô, locutório, foi tão bacana a o Panicast, velho, que chegou no final. Tudo bem? Nós mandamos um abraço pra você. Tudo bem, eu não quero, não participo, beleza. Você ficou triste? Ah, meu filho, eu já não tô nem aí, não. Que isso? Ô, Samir. Ô, locutório, não fica triste, não, velho. Você sabe que você mora no nosso coração. Semana que vem tem mais. 76, vem aí o Jonatas grava. É, ô, locutório. Just sabe. Eu gostei desse novo horário, Samir. Devia ter então, mais. Eu acho que fazendo mais cedo, né, cara? Pô, é uma coisa mais tranquila, né? Verdade, ajuda, assim, fica mais bacana. É bom, gostou? Vocês gostaram do horário? Pô, gostei, bacana. Parabéns, Samir. Obrigado, não preciso de chame, viu? Obrigado, muito valeu, obrigado. Você não gostou do horário, louco? Que horário? Fazer uma mandinga aqui? A larga de zaga. Tá foda. Pô, você sabe que o Jonatas, quando ele tá aqui, ele sempre te deixa falar muito mais coisa, entendeu? A gente ainda deixou você falar no final... Fica triste não, falar, André. Ô Vitão. Ah, eu tô um pouco lixando, rapaz. Tô com lixo, pera aí, pô. Negócio? Calma aí. Então, beleza. Ô Vitão, você tá ouvindo aí, ó? Tá dando um eco aí? Não, tá dando um eco, traiagem. Se quiser que eu participe, não participe. Dá pra ele. Deixa eu testar o Vital aqui. Ô Vital, fala um pouquinho aí. Oi. Tá dando um eco? Tá dando um eco maldito. Porque a saída do fone aqui é muito baixa, o áudio. Vou tentar aqui. Tenta aí, senão vai ficar muito ruim a gravação. Quer dizer... Ué, você não falou que já gravou, ô Paulista? Ô bola. Telegrama legal do Gugu. Docinho. Vendo que o André tá xingando aqui, falando que o do Panicast vai implodir. Que isso? Que atitude de bicha vingativa, viu? Já passou, André. É uma piada. Eu quero te beijar. Docinho, docinho. Já vai começar. De volta com mais um Panicast. É o Panicast de número 75. Olha só, 75 é um número. Pô, dá pra comemorar o número 75, não dá? Uma bodas de ouro, mais uma bodas de prata. 75. 75 edições, não é qualquer programa que faz 75, muitos não acreditavam, mas o podcast está aqui. Podcast desta terça-feira, hoje é terça-feira, 28 de abril de 2009, a data desta gravação, finalzinho de abril, e você está ouvindo este programa aí no dia que você quiser, porque você fez o download e isso é um problema seu. Uou! Nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho do Pânico na TV e do programa Pânico da Rádio. Vamos fazer uma compilação, aí vamos falar dos últimos programas que foram exibidos tanto pelo rádio como pela televisão. E recebendo aqui Leandro Rezende. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, sei lá como é que funciona o negócio aí. Espera só um pouquinho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Começa mais uma missa para determinarmos a data de falecimento do Panicast. Grato. De novo. Ronaldo. Isso. Ronaldo. Alô. Marcelo de Sena está presente também. Boa noite, Sena. Boa noite, Samir. Boa madrugada. Bom dia, boa tarde a todos. Muitas histórias acontecendo nesse período de pânico, dentro e fora. Também do Arte da Bota, tem algumas curiosidades acontecendo nessas últimas semanas. Sena, e o Arte da Bola, Sena? Está em manutenção e pede. Entendi. Leandro, você pode usar essa reza para o Arte da Bola, pelo jeito, que é algo que não vemos faz tempo, né? Pois é, né, cara? Amém pois também. É. Amém também. Daiane Empinotti, olá, Dai. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Beleza, a Dai, nossa gauchinha. Que roubou a cena. Né? Que roubou a cena no programa Pânico na TV, domingo retrasado, daqui a pouquinho ela vai contar esta experiência sensacional. Eu vou, hein? Sensacional. André Locutor não está presente, certo? Pegadinha parece do malandro! Parece que está, mas não está. Então ele pode chegar a qualquer momento. Você que está ouvindo este programa, não assuste. Porque você sabe, você que já ouve há algum tempo, já sabe como é o André Locutor. Então não se assuste, se chegar vai ser daquele jeitão de sempre. Aquele sabe, só pegar um exemplo para ilustrar o André Locutor, o comportamento dele, é ver as funções que o Jorge Cajuru apronta. É, mais ou menos por aí, é o Jorge Cajuru do Panicast. Kainan, olá. Boa noite, ou boa tarde, bom dia a quem estiver ouvindo este programa. É bacana, né, gravar e tudo mais, mas será que a gente tá acabando mesmo, né, as últimas edições, contagem regressiva? Não, acho que não. Creio cara, eu que você não. Uma pessoa, mas você assim, uma já que começamos nesse clima... Opa, te cortei, desculpa, o que você estava falando? Não, é que você é uma pessoa que tem a sapiência, então eu gostaria que você analisasse o Panicast 74 com o nosso querido Jonatas tocando o burrinho. Mas assim, o Jonatas, ele é um termo que ele usou, eu acho um termo totalmente desapropriado, porque o coitado do burro, sendo tantas vezes tocado, ele fica incomodado, né, coitado. E assim, eu queria fazer só um questionamento, assim, a um ouvinte, né, você começou com o Gran Combo, né, Samir? Gran Combo. Grubim? Eu quero eu queria fazer uma pergunta a um ouvinte, né. Suzy, onde estás tu ego? Deixa eu ver só. Ô, meu Deus, que beleza! Isso, esse foi o maior bem dizido. Ô, adianta me ouvindo? Agora versão remix, André Locutor, muito bom dia. Boa noite, deixa, não tem jeito não, né? Pode ser. Meu querido Cebolinha, ele que é de Brasília, no Distrito Federal. Olá, Cebola. Muito boa noite para vocês aí que estão curtindo. Não, sem, mais sem um imitação. Sem imitação. Não. Cebola puro. Não. Próximo. E aí? Já foi. Gracinha foi 73, pô. Já foi. Não, é isso aí, galera. Muito boa noite para vocês aí. Boa tarde. Vocês estão curtindo mais um Panicast? Fã, me ligam. Ah, que medo! Nossa, velho. Temos também a presença de Andy. O Andy, nosso querido Andy, que sempre participa conosco. Participou durante o período, ficou sumido e agora voltou como ouvinte. Olha que coisa sensacional. O cara vem com o microfone com problemas. e não consegue participar. E o Lucas Vital também houve uma tentativa, infelizmente estava sem microfone, não pôde participar. Fica aqui o nosso abraço a essas pessoas que tentaram participar deste Panicast 75, que começa agora. E vamos falando da televisão. Vamos começar pelo pânico da TV. Alguém tem algo contra? Não, não. É bom já começar com a TV, que assim o pessoal relaxa mais um pouco. A TV é algo que sempre relaxa. Vamos começar com o Pânico Delivery. Pra mim, já enjoou pra caçola. Entendeu? É legal ver as gostosas. É uma coisa sensacional. Já deu o que tinha que dar. O que você acha, Kainan? Opa, é comigo? Ou adianta me ouvindo? Eu discordo de você. Por quê? Porque o quadro é um dos melhores, assim, porque mostra a pessoa num estado totalmente etílico, entendeu? E isso é bacana, que ela fica descontraída, faz um monte de... fala um monte de coisa, entendeu? Que nem nesse último domingo, o cara tá fazendo aquelas riminhas básicas, entendeu? Achei muito bacana. Você não acha que é muito igual? Você não acha não. Que o Manguaça faz a mesma coisa sempre? Não, não, porque tem alguns que são diferentes. Tem esse que rima, tem um que fala lá, lá, lá, mas não para, entendeu? E tem os outros que vão variando, entendeu? Não é só o bebando, tem vários tipos de bebando. O cara tá comendo o microfone, entendeu? Eu acho que ele tá fazendo outra coisa com o microfone. Oh, meu Deus! Que beleza! Arruma essa merda aí, pô. Aí, muito bem. Okay. Posso aproveitar? Ô, professor Samir, já que você me chamou, posso fazer um comentário? Pode. É o seguinte, eu não sei se vocês concordam comigo, mas fica aí uma sugestão, né? Nesta humilde condição de aparecidos que somos, né? De abelhudos. Mas será que não seria legal fazer já um pânico delivery, um de homem e um de mulher, para a reação etílica dos dois seres? O feminino. Tá roubando e meu negócio. Sua ideia? Tô roubando? Desculpa, Cebola, eu não sabia, Cebola. Pera aí, então completa aí, Cebola, a ideia geral. Não, isso aí foi falado no Panicast 73. Tudo bem, repita, por favor. Não, isso aí, eu falei com você no Panicast 73. Uou! Repita, por favor. E eu falei que ia dar uma ideia legal deles, tipo, fazer um rodízio, né? De vez ficar só toda hora com os homens, poderiam pegar as mulheres bêbadas também, né? No Pânico Delivery também. Você acha que dá pra fazer isso aí, Senna? Ou adianta, me ouvindo? Senna, você acha que dá pra fazer um negócio assim? Com mulher? Isso. É meio complicado com mulher, porque... Isso aí, ela. Ah, ela aí. Peraí, gente. Tô tentando explicar as dificuldades com mulher. E ultimamente eu li um estudo, sim, de pesquisas de universidades, de hospitais, que o número de mulheres bêbadas está crescendo cada vez mais cedo. Oh, é uma coisa que eu achei, uma coisa que eu tô achando, cara, que cada um que tá vindo no Pânico Delivery tá pior do que o outro. A hora você vai pegar um, vai levar pra casa, não, vai levar pro hospital mesmo, como alcoólico. Nossa, que isso! Vai direto pro hospital em coma alcoólico, né? Nossa, cara, quer ver a morte! Cara... Ô, Dai, fala uma coisa pra mim, você como mulher, você bebe? Prefiro não comentar. Você manguaça, assim, tá de cair ou não? Beber é... Ela toma uma laranja. Nossa, velho. Nossa, formatura. Mas, fora isso, não. Só em ocasiões especiais, então. Champanhezinho. É. E você acha que daria certo um quadro usando a mulher como foco? Eu acho que sim. Seria a mesma coisa, praticamente, né? Por que não tentar, né? Tá aí, então. Cebola deu a dica, André Loutor reforçou. Pânico Delivery, Woman. Volta aqui, peitinho. Uau. Ai, que medo! Estados Unidos. Podemos pular o negócio, então. Vamos para Brasília, aproveitar a Cebola. Brasília, o Christian Pior esteve aí para comemorar o... aniversário. Quantos anos? Quantos anos, Brasil? 49. 49 anos. 49. Final. O que, que você achou do pior aí? Comigo? Ou com o Kainan? Não adianta, me ouvindo? Vocês dois, né? Passa a bola pro Kainan aí. Pô, obrigado, valeu. Recebeu ali a pelota, amigo. E lá vai ele com a pelota, com toda a sua habilidade. Bom, deu show. Ali o passe, fez uma graça. Bom, haja coração, amigo! Uou! Nossa, velho do céu. Eu vai posso... posso falar? Assim, o Christian Pior, eu gosto muito do quadro dele. Eu gostei da vinheta da Brasília, foi bacana. Principalmente a parte das perguntas que ele fazia para os caras sobre o aniversário de Brasília, sobre aquela coisa dos ministérios e tudo mais. Eu achei bacana isso. Eu gostei. Achei bem legal. A coisa que eu achei inacreditável foi fazer as perguntas sobre Brasília e os candangos não sabiam responder. Mano. Samir? Pois não. Quem? Só fazer uma parte é o seguinte, mas o Leandro Rezende, meu caro colega de bancada aqui do Panicast, eu acho o seguinte, cara, você tem que ver que as escolas estão pátia ligando pra isso, cara. Eles estão preocupados, como falaram aí com Pedro II, sei lá, do que preocupados em ensinar a história do próprio estado, da própria cidade, entendeu? Eu acho que isso é o que falta nas escolas. O pessoal não ensina nada. Como é que o povo vai aprender se as escolas não ensinam? Estão preocupadas mais em ensinar capitanias hereditárias do que com coisas mais objetivas. Temos aqui André Loutor e temos aqui Leandro Rezende. Ah, São Paulo, a Daia Rio Grande do Sul, Kainan Cebola, Distrito Federal, e o André São Paulo e eu sou interior de São Paulo. Então... Desafio de Minas Gerais é o seguinte: vamos fazer perguntas então para ver as curiosidades que as pessoas conhecem do negócio. Leandro Rezende, então me diga quantos anos tem Uberlândia? 118 anos. Muito bem, quem fundou Uberlândia? Uberlândia era um quilombo. Ele era um quilombo de escravos que depois virou Cidade da Farinha Podre, depois virou Uberabinha e depois foi emancipada com Uberlândia em 1900 e... deixa eu fazer as contas aqui. A data... confundo. 1890. Oi, muito bem. André Locutor com a batata agora quente da mão. André Locutor é de Nossa Lagoa Senhora, Santa. Quem é o prefeito de Lagoa Santa? O senhor prefeito de Lagoa Santa, até eu comentar, está tendo um TTT político, mas até segunda ordem é em exercício Rogério César de Matos Avelar. E o Rogério César é do partido? PPS, doutor. Muito bem. Lagoa Santa tem que idade? Na... Lagoa tem, eu acho, 110 anos. Eu acho. Mais uma governador questão, de Minas Gerais? Aécio Neves. Aécio partido? Neves. Partido? PSDB. Muito bem. Agora, PSDB. Agora quem é o vice-governador de Minas Gerais? Agora eu quero ver. Pegou, sim. Antônio Augusto Anastasia. Exatamente. Uma salva de palmas. Olha só os mineiros, rapaz. Ô, Samir. Tomei. Nome do estádio completo. Agora, só o estádio Mineirão. Nome completo. Nome completo do estádio Mineirão. Atenção. Governador Magalhães Atenção. Pinto. Governador Magalhães Pinto. Desafio. Samir. Sensacional. Desafio de Minas Gerais. Ganharam um pão de queijo, cara. Pois não, Kainan. Ô, Samir. Pois não. Eu posso fazer uma constatação assim? Constate. É que você, eu falei num podcast passado, assim, que você tava aparecendo a Dani Galisteu, mas assim, eu falei porque não era pra levar a sério, entendeu? Você tá transformando nosso programa num game show, isso não é legal. Game show, entendeu? Charme. Eu não acho bacana. Tá divergindo muito da nossa proposta inicial. o seguinte. Vamos lá então. Olha o Zé Wikipedia. Pior, o Zé Wikipedia Christian Pior esteve em Brasília. Está totalmente em dia. O Christian Pior esteve em Brasília e a Sabrina esteve no Planalto Central. Eu particularmente gostei, eu gosto da Japa. E eu achei legal porque eu assisto o CQC e eu vejo a turma lá e fazendo pergunta e não sei o quê. E a japonesa lá fazendo pergunta e apertando os caras. E os caras atendendo ela. Eu achei Entendo. Sensacional. Você gostou, Senna? Depende da pessoa. Tava de mau humor genuíno. Teve um deputado que deu um tapa na mão da Sabrina pra largar, falou, tirando o microfone da mão dela. Se fosse, tivesse junto com ela, eu mandei um processo na sindicância, um processo administrativo em cima do deputado, fez isso, tem as imagens pra provar e pedir uma punição, né? Não vale a pena. Você pediu? Não, eu sugeri pra Sabrina, defeito, né? E o Emi falou pra mim, ó, sabe quanto que a Sabrina for fazer em Brasília, eu quero que você vá junto, Senna. Com ela e o câmera da produção. Que aí ela não fica desamparada. Que isso, Senna. Que vingativo. que ódio no coração. Amor é paz, dá uma cheirada na flor. Nossa, velho do céu, meu Deus. Vai, seguindo então, Leandro. Sabrina no Planalto. Sensacional, cara. Eu nunca vi uma matéria tão boa com a Sabrina igual essa, viu, bicho? Lembrou um pouquinho o CQC com o Danilo Gentili, mas. É, o que eu ia dizer. Foi bom, cara, eu gostei, viu? Foi diferente. Fala, Dai. Ah, gostei. Foi diferente igual, né? Foi uma coisa bem CQC, mas. Não, foi diferente pros modos do pânico, né, o Dai. Ah. Posso só uma pitada aqui? Um pitaqueiro não. Falando aqui? Pitada, vai. É assim, será que se não colocasse o Paulinho Serra ou o César Polvilho, a matéria em si não teria um enfoque diferente? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que daí ficava igual o CQC, entendeu? Ah, ficaria mais chato. A ideia de botar a Sabrina já foi pra diferenciar nisso. E outra, né? A Sabrina eles atendem. Os Porque caras, é mulher. Não atendem. Exatamente. Ela tem algo que nós não temos, Cebolinha. Uma pistola muito grande. Que isso? Oh, meu Deus! Que beleza! Tem que lembrar, parece que teve uma. Como é que é? Ilusão. Teve um. Há uns tempos atrás aí, o CQC estava pensando, e foi até parece que lado isso em órgãos da imprensa, escrita, falada, televisada, radiada, que eles estavam pensando em colocar uma mulher na edição brasileira do CQC. Sim, que poderia eu ser. Eu vi esse comentário. É. Mas a Tânia estava junto com a Gabi lá no negócio do Mion, vocês viram isso? Que fim de feira. Coisa, né, rapaz? Ai. Muito bem, falando em coisa ruim, o Vesgo e o Silvio estiveram num circo de anões. Kainan, circo de anões, você já viu isso ou não? Você vai jogar na minha mão essa? Eu vou jogar pra você. Poxa, que legal, já mas... Já que você gostou do delírio, já que você tá gostando do que eu não gostei, vou falar que eu não gostei do anão, pra ver se você gostou. Não, assim, eu vou ser mais generoso ainda e eu vou jogar pra Dai, entendeu? Porque ela pode fazer algo mais legal do que um comentário meu, entendeu? Desculpa. Então vamos lá. O Panicast e batata quente, esse aqui. Então, apesar que eu gosto das matérias dele, eu achei meio fraquinho. Mas... Ô, adianta, me ouvindo? Foi diferente, digamos assim. Nem ruim, nem boa. Alguém mais? Anões? Eu posso falar um comentário aqui. Ideologia Cast agora. Cara, eu acho assim, cara, é sensacional, né, bicho? Pensar que tem um circo de anão vencendo a diversidade da sociedade, né? Então, isso, cara, eu acho um que... Um show foi... da Gretchen, né? Não, a Gretchen é a anã rainha. Oh, meu Deus! Que beleza! Eu vi ver a Gretchen no circo no interior de Pernambuco. É. Mas eu achei interessante por mostrar isso, cara, que de geração pois é, né, em geração, uma coisa... o circo tá firme lá em pé. É uma coisa engraçada, né? De gente grande a gente pequeno, um circo diferente. Sabia disso? Olha aqui, peitinho! Uau. Ai, que medo! Não, mas... Olha o Senna dando de Matheus, ó. Peraí, deixa ele explicar. Explica aí, Cebola, nós não entendemos, porque você é muito avançado pra gente, vai lá. Não, porque eu nunca vi assim, pô. Pela primeira vez eu vejo um circo de anões. Certo. Até se aí a... também, eu também. Aham. Uhum. Se a tenda é grande, teria que ser pra gente grande. Por que não seria uma tenda pequena pra anões? Uou! Nossa, velho. Que público. O público que vai assistir não necessariamente é hoje, precisa ser anão. É hoje. Entendeu? Calma que o Brasil é nosso, calma. Se o público vai assistir... Eu acho que eu vou abrir aquela vodka. Vou abrir a outra vodka que tá aqui, viu? Porque vai ser difícil. Passa absoluto, né, então. Tá bom. Não, mas falando sério, não, sem brincadeira. Não, mas eu achei legal assim. Ah, você tava brincando. Ah, bom. Ah, bom. Ainda bem que ele explicou. Ainda bem, né? Mas olha só. Eu, não, eu nunca pararia assim pra ver assim um circo de anões. Porque praticamente... Eu nunca vi eu nunca entrei dentro de um circo, entendeu? Eu não sei como é que funciona um circo. Tadinho então, da criança. Teve infância. Eu fiquei muito emocionado assim quando eu vi um circo de anões assim, pô, muito massa, né? Ô, adianta me ouvindo! Ô, adianta me ouvindo! Bam, bam, bam, bam, bam. É um negócio, viu? Bom, vamos seguir, vai. Ô, Dai, fala uma coisa pra mim. Oi. Você falou que gosta do Vesgo do Silvio e a musa da beleza interior. Você gosta, então? Olha, esse quadro que é, tem semana que é chato e tem semana que é legal. Essa semana passada eu gostei, mas eu acho que tá cansando, né? E eu prefiro pois ver é. Ele na festa. Tá que nem beijo na boca, tapa na cara. É, tem que ter um loucão, né? Tem que, se aparece um popular bacana, igual aquele cara do chinelo, coisa desse tipo, aí o negócio rende, senão não vai, né? É, senão é então. Sempre a mesma coisa. Tu vê lá, o japonês sempre a mesma dancinha. Ai! Sempre e eles estão aproveitando as praias, né? Saíram umas fotos do Wellington com a esposa, a Tati, recebendo o bronzeador nas costas para queimar arroz. E o Vesgo com a namoradinha gostosa, né? Ele. Ah, é? Ioiô, né? Terminou e voltou. Ah, é? Ela é bonita a cena? Eu não vi o rosto ainda dela, não, né? Ué, que rosto! Já tem um rosto pra fazer uma análise completa, entendeu? Não, um rosto é mesmo. Oh, meu Deus! Que beleza! Eu conheço ela pessoalmente, falando que é muito. É que é filha de um cara Zé Ricão do Rio de Janeiro. Falando em rosto, dizem que o rosto da Amy Winehouse é parecido com o seu rosto, Senna. Você é a Amy ou não? Não sou eu, já avisei mais de 40 mil vezes aqui. Alô, M. Pois é, eu acho que o Senna é a M. Eu acho que é a M. Acho que o Senna é a M. Ô, meu caro locutor, momento Winehouse. Ah, cara, quer saber? Eu acho que já tá meio cansativo, viu? Já tá meio repetitivo aquele negócio da Winehouse. Já não tem mais muita paciência pra assistir aquele quadro, não. Não, mas até que o do Kiko do KLB ficou legal, né? Que teve o rodízio de música, né? É. Mas Carlos, você quer comentar alguma coisa? Ah, posso começar? Posso começar? Lógico. Bom, sobre a Amy Winehouse, né? Ô, adianta me ouvindo! Ô, adianta me ouvindo! Bam, bam, bam, bam, bam. Ah, tá. É, desculpa. É, o quadro... Atualmente não estão gostando, porque não tá sendo nas ruas, não tem aquela toda verdade de antes, mas eu gosto pela interpretação dos caras, que eu acho muito cômica. Tipo, o Kiko. Quando aparece, é Kiko! Putz, verdade. Tá. Fizeram o Vesgo esses dias também, né? Uhum. A interpretação deles, eu acho que tá valendo o quadro ainda, entendeu? Pode não ser nas ruas, mas pra mim... Legal. Fizeram o Vesgo usar aquela dança do açougueiro. Da açougueiro. Que é dança do açougueiro. Ideia pra caramba. É tipo o Vesgo 2006, mas o quadro é bacana. Eu não quero que tirem ele do ar ainda. Será que a produção é dos próprios caras que fazem? Você sabe, cenas? Quem produz depois, faz a edição, são eles mesmos? Ou passam pra produção do Pânico mesmo? Esse detalhe eu não conheço muito desse quadro, não nem pergunto, porque é um quadro que não gosto, pessoalmente, né? Então não faz ele? É o cara que faz o quadro e não gosta do quadro, e não sabe como é que o quadro é feito. Momento de meditação no Pânico. Seguindo aí, momento em Winehouse e o Bola. Também tem o caso do Mário, né? Que é também na mesma linha, né? É, o Mario ia falar daqui a pouquinho, mas podemos falar agora, então. É, mas também nem. Depois da Amy Winehouse, tivemos também o Mario Bros, que foi uma estreia ali, foi uma piadinha, botaram a Ju gostosa, valeu a pena ter ver a Ju. E fizeram ali uma tiração de sarro com o game Mario Bros. Talvez as pessoas mais novas que estão ouvindo nem conheçam o Mario Bros. Eu é verdade, aposto, eu aposto Cebola. R$50 que é o Carioca. Não é, fazendo não o é. Mario... É aquele que faz a M, o... É o que faz a M. É o Senna? Cara, eu achei interessante, cara, que até a questão do Mario crescer e ficar pequeno, eles usaram, cara. Foi muito bem criativo. Isso foi legal. O vilão... Mas foi um quadro meio longo, tava cansando de ver já. É, eles deram uma exageradinha, né? É. Saíram destruindo tudo, pra dar uma variada. Fizeram a entrada no cano também, além dele diminuir e aumentar, fizeram descendo no cano. Você gostou da entrada do cano, sabe? Eu acho uma coisa sensacional a entrada o do efeito, cano. O efeito, o efeitinho, o efeitinho pra entrar. Isso, exatamente, foi isso que eu pensei. Eu pensei que eu tava de costa, mas foi legal. Oh, meu Deus! Que beleza! Qual foi a sensação quando entrou no cano o Mario Bros? A sensação foi a mesma que o Bola sente nos cinco maneiras que ele sempre se ferra. Eu dei risada vendo ele vestido de empregada. Achei uma coisa sensacional. Locutor, você viu, locutor? Eu vi, cara. Eu acho que esse ano o Bola tá pagando todos os pecados, cara. Tudo que já sacaneou ouvintes, participantes, companheiros de programa, ele tá pagando esse ano, viu? Gostou, Dai? Eu gostei, vamos sempre tocar gosto. O burro, né, como diria Jonas. Esse é um quadro que eu acho que não tem que acabar. É, só vai acabar quando o Bola morrer, né? Nossa, mas ele bebo ficou muito engraçado, cara. Eu ri ele demais, tava cara. Engraçado mesmo, cara? Eu, ele tava fazendo acho que personagem. Será que ele tava bebo mesmo? Tá. Não sei. Às vezes tá, né? Ah, se não tivesse, mesmo se não tivesse, eu tava, bicho. Foi muito engraçado, cara. Eu ri demais. O que, que eles dão manguaça pra turma? Dão, que é o caso das paniquetes. Que eu lembro até hoje, cara. Puta, aquele dia foi legal. A Sabrina, manguaçada. Ô, Samir. Agora o Bola não sei não, liga, Fena. Você me permite fazer um comentário sobre o quadro pois do Bola? É. Seguinte, além do Bola, é claro, com todo o seu mau humor, que já é de característico, uma pessoa que também está se destacando muito no quadro é o Bolinha, cara. Eu me divirto quando o Bolinha chega e fala, você tem que fazer, Bola, você não tem que ter pessoas, você não tem que ter frescura, Bolinha. Aí o Bola pro Bolinha, Bolinha, vai tomar no lugar, vai vem você fazer. Vem você fazer. Eu acho sensacional os dois, eu acho que a combinação perfeita pro quadro. Combinou legal, né, cara? O Bolinha é totalmente fora do cabo, né? Totalmente fora do carro. Cinco testes. Nossa. Foi o tiroteio de pipoca sem tampa. Foi engraçado também. Arde o rosto, né, bicho? O Bolinha caiu no chão de tanto rir, passando mal de tanto rir. Ele não é o Bolinha sádico. Filha da mãe. Tá queimando! Cara, mas lembrando do programa retrasado, bicho. Colocar o ceguinho lá pra jogar a estrelinha no Bola, bicho. Puta que pariu. Magela não é cego não, velho. Aquilo ali é um personagem. É. Mas aquela de atirar a estrelinha lá foi montagem. Aquilo tava muito na cara. Colocaria na posição, o Bola em outra. É muito perigoso, né? É, ou então era o Bolinha mesmo que tava jogando as estrelinhas lá. Por trás, entendeu? Aquilo foi montagem. Tava muito na cara. É isso mesmo, ninguém sabe como é que funciona. Uma coisa que a gente tem notado nos programas, pelo menos eu notei também, acredito que vocês também, eles têm seguido muito o negócio, né? Tipo, entra a Amy, aí entra o Bola, aí entra o Mario Bros, aí já entra o José Toalho, eles estão seguindo rapidinho com o negócio. Daqui a pouquinho vai entrar o quadro, né? Do Cebola também. Teve o José Toalho. José Toalho é rapidinho lá, acho que é no cinema, é um tempo bom. Não é verdade, Senna? Ele quer aproveitar. Quem é o José Toalha? José Toalha tá, tira sete chaves a história da identidade do cara. Nem tu sabe, né, Sam? Depois que descobri, já era, né? Perde a graça. Então o pessoal vai ter que pôr cartaz na porta dos banheiros pelo Brasil. Você gosta, Sam? Já tomou uma toalhada na buzega? Eu não sou dessas coisas de história de vestiário. Nossa. Brincadeirinha de toalha, pô. Antes do jogo de futebol ali. Nem vem. Limpar toalha, não? Tomar uma encoxada de uma toalha. Não passa por mim, senão não leva confusão na certa. Leva golpe de judô. Samurai Sinner. Kainan, bem bolado o Zé Toalho ou não? Eu acho um quadro muito bacana, um dos melhores do Pânico esse ano, não vou mentir, junto com a Mauri Dumbo, mas ainda não comentamos em questão. É, aliás, eu queria fazer uma pergunta a você, Samir. Posso? Se pois me permite? Não, lógico. Você já foi um adolescente serelepe, né? Agora você é um adulto responsável, né? Com seus direitos e deveres. Né? Mas tenta, pelo menos tenta. Vamos, é a rede mundial, cara. Pelo menos finge que você é responsável. Ah, tá. Vamos fingir. Personagem. É personagem. Então você, na sua adolescência, já brincou de ficar chicotando seus amigos com a toalha? Mas lógico, por isso que eu até perguntei pro Senna. Pô, no vestiário você sempre pegava a toalha, você molhava ela, se ela não tava molhada, você tem que molhar pra doer um pouquinho mais. Ia lá e... Pá! Beleza. É muito legal, cara, e principalmente a música do Beto Carreiro, que aquilo ali, eu acho o supra-sumo da inteligência, entendeu? Você botar, exatamente, tipo... Assinatura. Cara, assinatura, cara, se personalizar tanto, cara. Você gosta, Dai, de toalha? Eu gosto, eu acho engraçado, só que como eu não acredito mais nada do que o Pânico faz, eu acho que é tudo combinado. Mas é legal. Que revolta. Não, mas é verdade. Eu acho que é combinado. Vocês não acham, não desconfiam, não? O Zé Toalha? Eu não desconfio, não. Eu acho, cara, que a reação das pessoas... Combinado. Sei lá. Concordo com a Dai. Ô, adianta, me ouvindo? Ô, adianta, me ouvindo? Bam, bam, bam, bam, bam. Vamos seguir, então, a matéria séria. Na verdade, séria por quê? Porque todo mundo quer falar com o cara, ele não deu entrevista em nenhum lugar, os caras do Pânico conseguiram, porque a Bolívia tá pegando o cara, e daí fizeram uma matéria. Segundo o que o Emílio falou, né, eles estavam gravando, acho que o Pânico Delivery, e aí... Rio de Janeiro. Viram o Adriano lá. A Bolina foi lá e levou um papo com ele. Pra quem gosta de futebol, quem queria saber alguma coisa do Adriano foi legal. Agora, e aí, Cebola? Fala pra mim, você como um telespectador que quer dar risadas. Ah, repita. O que você achou da Bolina conversando com o Adriano? Pra mim, eu achei que aquilo ali foi uma coisa muito armada. Porque ela chegar e abordar o cara de uma vez assim, e ainda pegar muitas coisas que... Muitas palavras do Adriano que ele não soltou pegar em nenhuma... muitas coisas, ela pegou mesmo depois. Sim. Então, é tipo, pegar, tipo, o que ele falou que muitas emissoras queriam saber, né? O motivo de tudo que aconteceu da saída dele do Milan, né? Só isso mesmo. Eu achei legal, assim, o que ele realmente falou, né? O que ele falou realmente, se tava se sentindo sozinho, não tava se sentindo mais encoxado, então... Eu acho que teve uma troca. O Adriano falou assim, eu dou entrevista pra você se você namorar comigo, Bolinha. Aí, torturou. Se você me der suas bolinhas. Oh, meu Deus! Que beleza! O cara só pega mulher gigante, né? Moranguinho, Bolina... Uma outra que eu não sei o nome, Mulher Alcatra? Como é que é o nome? Não, a mulher você tentou, né? Caviar. Muito bem, a participação aí de Calil Neto. Olá, Calil. Olá, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem. Dê boa noite às pessoas que estão acompanhando. Que boa noite a todos os internautas, todos os ouvintes do Pancast. Muito bem. O Calil, pra quem não conhece, ele é do Celebrity na Net, certo? CelebrityNanet.com. Onde eu brinco com as celebridades, né? E também está no AlTV. Várias pessoas daqui te acompanham, mandam mensagens durante a sua apresentação. Estou apenas começando, sou um jornalista principiante aqui em São Paulo, né? Muito bem, um palhacildo da comunicação. Palhacildo da comunicação, né? Você mesmo diz, muito bem. Momento aí, ótimo. Depois do Adriano com a Bolina, e pegou outro, não sei o que, pula isso aí. Nós estávamos falando das matérias que entram umas seguidas da outra, mas na presença de palco deles, tivemos o Carioca com a Susan Boyle fazendo aquela caricatura muito bonita, aquela imitação sensacional. Começou o programa, eu falei, porra, cadê o Carioca? Não sei o que, aí chamou o quadro, não sei o que, pô, mas o Carioca não tá, aí ele aparece no final. Dai, você riu do Carioca ou não? Eu ri, sensacional. Muito bom, né, Leandrão? Ele é o cara, bicho. Ele é o cara que tá salvando o Pânico. O Carioca, ele é o mil e uma faces, bicho. arrebentando com o Maurinho Dumbi e ainda por cima do Falco também. Eu gosto do Costinha, quando ele faz Costinha. Será que esses caras... Ô, Senna, esses caras eles não vão no psicólogo, não? Você pra, pra você interpretar essas coisas, você tem que ser louco, meu. Falando no palco ainda, então, da galera no palco, teve a Sabrina com a sunga do Gabeira, que ela foi lá em Brasília e tudo mais, do Planalto, fez aquela brincadeira, o Gabeira mandou a sunga e ela vestiu no final, ficou sacuda. Você viu o locutor? Locutor, que você achou? Ah, eu não vi, cara. Eu tive que sair dessa hora aí, tocou o telefone, será qualquer coisa, eu tive que sair e não vi. Eu perdeu, gostaria até que vocês perdeu me... Perdeu por ter uma sunga e, mínima. Gostoso. Mas pra quem não viu, tá... É imensa, né? Pra quem não viu, tem reprise sexta-feira, né, chefe? Tem reprise, sempre tem no YouTube. E você, Senna? Né? Ah, eu tava fazendo cocô. Não, eu ia falar fazendo, Sabrina, dando uma cola, né? A região do sashimi. Imagina o quanto tava custando uma foto daquelas. Deve ser uns R$1.000 pra imprensa. Eu tava fazendo um popô. Nossa. Meu Deus. Que beleza. Nossa. Dai. Acho que você viu a Sabrina. Eu queria só falar um negócio. Eu queria só falar um negócio aqui, Samir. Fale. É que falou do cara lá que ela tinha que dar o beijo no Van Apareceu esse final de semana. A entrevista dela com o Dr. Rei também não passou também, nem semana passada, semana retrasada e nem nessa. O que será que tá acontecendo, hein? O que será que tá acontecendo é que o programa acabou 11h25. Estourou. Tem que entregar o programa às 11 horas. Pontualmente. Não, mas eu tô falando... É porque fizeram todo aquele escarcaracho lá do... É, mas eles estão estourando pra caramba. Eles estão botando no ar o que dá audiência. Você fala que a Sabrina vai vestir a sunga do Gabeira, então fica lá. Tá lá. É. Você vai mostrar o impostor. Aliás, vamos falar do impostor, então. O impostor que segundo ele mesmo, ele fez peitinho no Roberto Carlos. Eu não achei. Eu achei que ele chegou lá, deu um migué. Não é verdade, Dai? É. Ali não foi, ele não fez, não. Ali foi... Eu acho que ele... Pode terminar, Dai, desculpa. Não. Ali foi coisa deles. Ele não fez nada. Ele só cumprimentou ali. Exatamente. Não. Eu acho que ele fez perto, alguma tudo coisa. Bem, legal, cara. Chegou perto, passou a segurança, não sei o quê, mas o peitinho não rolou. Não. Eu acho que ele fez alguma coisa, porque senão não teriam feito aquele cartaz lá na hora do show, bicho. Pra mim, esse cartaz aí também é coisa deles. Esse cartaz estragou o impostor. Pra mim, estragou, não sei, Tainan também, não sei se analisou por esta ótica. Eu achei mas fake o que acontece? Demais aquele cartaz. O que acontece? Eu acho eles que não foi vão fake soltar, não. Eles não vão soltar um cartaz procurando um impostor, cara. Não, e justamente... Aí ele vem falar que estão procurando e vai se esconder, não sei o que. Não existe. Aí eles forçaram demais e acabou estragando o quadro. Exatamente. Acabou mostrando que uma boa parte dele é combinada. Acabou mostrando isso. Ô, Senna, aquela barbinha dele é de verdade? Aquela barba do Luke? Ele cresceu, tá fazendo, cada dia tá mudando um penteado o impostor, tá? Cada dia se caprichando no disparo. Tá. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, eu gostei muito do impostor, foi um quadro muito bacana, mas a missão bônus dele eu achei mais legal, que tipo o Galvão tava no aeroporto com mal-humorado. O Galvão tava no mal-humorado danado. Verdade, né, bicho? E o cara chegou na cara de pau, pediu pro Galvão tirar uma foto e ainda imitou o Galvão na cara do Galvão. E o Galvão deu um sorrisinho, cara. Eu achei maroto. Ali... Ô, cara, sem eu preço. Acho assim, que não é difícil ver o Galvão boiando mal-humorado, né? O cara só vive mal-humorado, cara. Mas nossa. Ele fez o Galvão sorrir, bicho. Ele fez o Galvão sorrir, a imitação dele foi bacana. Né? Passa a sua festa, torcedor brasileiro. Passa a sua festa, torcedor brasileiro. Putz, foi o Galvão... muito legal. O Galvão viu. O Galvão aguentou. Eu acho que é muito mais bacana essa missão bônus do que a missão principal dele. Eu, Maurinho Dumbem... Mauro Dumbo, nós vamos falar neste exato momento. Ó, nós falamos da TV, falamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu deixei por último porque eu acho que foi algo que tanto tempo nós falamos aqui no podcast da Mauro Dumbo. Pô, vem sendo um quadro super legal, não é verdade? O melhor, muito meu Deus. O melhor quadro vem dando um belíssimo destaque, pô. O Polvilho lá, não teve a Joana, né, dessa vez. Não teve. Essa não teve. Paulinho Serra não participou. Tá um rodízio, mas, pô, né? Rodízio. Mesmo não participando, putz, foi muito legal. Fala um pouquinho, Dai, o que você achou daquela zoreba imensa? Eu gosto, eu tô gostando desse quadro. Antes eu não gostava do Amor e Dumbo. Eu não achava muito engraçado, mas agora eu acho assim, essa coisa de ir nas festas com o Fred Mercury prateado e dando esses presentes, eu acho que tá ficando um quadro engraçado. Eu gosto. Nossa, pra mim é o de troféu de. O Eduardo de troféu imprensa foi sensacional, cara. É. Dando abraço na galera. O melhor do quadro. O melhor do quadro é o final dele, quando ele distribui a cachaçinha em piroca. Eu gosto dos presentes, cara. Eu gosto dos presentes. Quando ele dá presente pra galera, eu acho muito legal. Pô, não, também cara, é legal. TV de plasma, bicho. O cara fica... O cara fica não conseguiu totalmente... levar o plasma, não conseguiu. Ele fica incomodado com aquele presente. Oh, mas olha só, também acho legal do quadro as propagandas que rolam no meio dele, tipo o Fiperama, Mario Bros. É legal também. A musiquinha, a trilha, caprichada. A trilha é toda do Amaury Júnior, cara. A trilha é todinha dele, entendeu? Os presentes, sabe que eu achei? A piroca, tudo dele. Eu achei interessante que quando eles deram a TV Plasma, os caras cresceram o olho, mas queriam de qualquer jeito levar a TV Plasma. Ser humano é tonto por conta de prêmio, né? O cara não quer saber o que ele vai ganhar, ele já quer... Não consegui concluir. Quer entrar na brincadeira. Pois não, Senna, agora sim. Agora teve uma hora dessa história do Plasma, no caso do César Filho, não coube. Teve porta-malas aberto. E teve um detalhe que pouca gente percebeu. Acho que o Samir percebeu, a Dai percebeu e alguns, sabe qual foi? Minha avó também percebeu. Pegar o ratinho de mau humor, que é difícil você pegar na televisão. É verdade. Porque ele sempre assim, brincava com todo mundo, né? Mas assim, deu pena foi do Arnaldo Sacomani, tendo que carregar aquele cabo, aquele cano de PVC dentro do carro. Deu pena, cara. Ficou muito engraçado. Quando o Amaury mostrou, olha, curioso. Seu presente, Arnaldo, foi meio cano de PVC do tamanho do cano, cara. Não dá, totalmente inusitado. E outro detalhe também que chamou a atenção, que pouca gente percebeu, que eu estava explicando no raciocínio anterior, é o seguinte, tentaram ressuscitar o Marcelo, que faz o Gugu japonês. Apareceu, durou 10 segundos, né? 10 segundos, montados no relógio. E depois mandou embora. Depois ele bebendo a pinguinha, né? Depois ele bebendo a mardita. É, então fizeram só um take depois. Gastaram dinheiro à toa. É o Senna, rapaz. E o Lume, ele não tá revoltado, né? Tá bravo. Tinha que pôr o Senna de Glu-Glu lá, ó. Vou conversar com a Alan pra contratar vocês. Muito bem, então. Mais alguma coisinha do Dumbo, Locutor, Cebola? Não tenho nada pra falar do Amor e Dumbo, não. Achei sensacional o quadro. Ficou legal. Achei a parte do polvilho tirando o glu-glu japonês lá. Foi massa. Cara, só mais um comentário aqui, Samir, que eu achei engraçado. Foi o Eduardo quando ele pegou aquela bolsa dourada e ficou olhando nela e namorando, comparando com a certeza. Que lá foi muito engraçado, cara. Tipo assim, eu acho que essa bolsa faz parte de mim, você não tá errado. É. E o Miranda, então? Miranda com balões, tinha uns 30 balões. Putz, é verdade, bicho. Tá muito engraçado. O cara encheu a mão de balão e o cara entrou ainda. E foi, ele entrou no lugar com o balão. É verdade. Aliás, um detalhe que eu vi, depois eu assisti no CQC. No CQC eles entrevistaram o Netinho, né, foi do Negritude Júnior e tudo, sim, mais, sim. Agora é vereador de São Paulo. Eles nem mostraram no Pânico, eu achei super legal isso aí. Depois daquele rolo que aconteceu com o Vesgo e tudo mais, nem dá moral pro cara, nem se vai falar mal, vai falar bem. Tem uma regra, Samir. Nem aparece. A Rede TV tem uma regra nova, que é o seguinte, quem processa a Rede TV não tem mais matéria. Luana Piovani, o próprio Netinho, quem for. Tem essa regra agora. Quem processar não tem mais matéria. Mas muito Luana Piovani e o Dado, eles não querem mesmo, né? Eles não processaram pra eles não mostrarem a imagem deles, né? Senão é processo. Tá certo. É igual a Carolina Dickmann. Carolina Dickmann tem problema com o Pânico, essas coisas, mas o TV Fama também não mostra, entendeu? Eu acho certo. Não, mas daí eles processaram a emissora também, não é? Também. Aí eu já não sei, é emissora, Senna? Também, é uma emissora também, porque coloca emissora, também no programa. É imagem, né? Exato. Eu acho boa atitude, eu achei interessante a atitude do Pânico. Não tem que dar moral mesmo. Ontem que apareceu o Pânico primeiro, eu assisti, eu falei, pô, tudo bem, passou. Aí depois que eu vi, não sei o que, eu falei, olha, o Netinho tava lá e no Pânico ele nem mais nada, absolutamente nada. E tá certo, meu, não tem que dar moral, não. Tá certo, eles, é isso aí. Muito bem. É isso aí. Meu querido Calil Neto, podemos seguir com o programa ou você quer falar alguma coisa? Eu tô pegando aqui, peraí. Isso, vai. Peraí. Que delícia. Vamos seguir então com o podcast número 75. Leandro Rezende, o que aconteceu com a enquete? Vamos quer saber. Tá tendo umas falhas técnicas, né? Que futuramente vão ser apuradas e voltará com o gasto total. Ok, então quem tiver reclamações porque não tem enquete, manda um e-mail para leandro.rezende @... Sei que vocês fizeram no ano passado, .com.wsxdzr2d2c3po.br. Beleza, então quem não tem enquete, é culpa do Leandro, já está aqui o nome dele. E um abraço. Leandro. O peito do pé do pobre padre, Pedro é preto. Tem um tigre, tem dois tigres, tem três tigres, tristes. No ninho de mafagafo, cheio de mafagafinhos. Desmafagador, será que o desmafagar? Na grande da do grupo grande de gringo gripado. Grande bruta, grande grega, gringo grog. Olha, eu quero ver qual de vocês. Você que adora repetir tudo outra vez. Isso é batido, é morte, pensa que é pra... Sem enquete, seguimos para o programa da rádio. André Locutor, a vinheta já famosíssima. Semana em Pânico! Muito bem, começando então a nossa Semana em Pânico. Era melhor, hein? Vamos voltar um pouquinho. Já foi boa essa vinheta aí. Já foi boa. Ficaria melhor na voz do Sérgio Malandro, hein? É, já foi. Quer tentar o Sérgio Malandro? Então vai, vai. Acho que foi melhor com a voz do... Pânico! Glu, glu, glu, piu, piu! Semana em Pânico! É, não precisa treinar um pouquinho mais. Vamos lá, então. Foi melhor. Programa da Rádio Jovem Pan FM, programa que vai ao ar sempre do meio-dia às 14h ou 14h30, quando estoura. Eu vou destacar aqui a Paulinha Toller, que deu uma belíssima entrevista. Aquela voz dela é uma coisa sensacional. Eu gostei muito. Você estava lá, Senna, no dia ou não? Não estive, eu estava trabalhando no AM. Que pena, hein, rapaz. E segunda, eu já fui na outra vez que a Paula estava e estou com a fotografia, o autógrafo, o e-mail dela. Muito. Porque segunda-feira é o dia que eu tenho a agenda mais apertada. Saio da Jovem Pan, almoço em casa, depois saio umas 3 horas, aí fica difícil. O que você almoça, Senna? Arroz, feijão, o que você almoça? Depende do que tiver no cardápio. Só posso dizer isso. Às vezes eu almoço liso, chegou. O bacalhau. O Dai, você acompanhou alguma entrevista da rádio? É, trabalha no horário. Não, infelizmente não consigo mais escutar. Não nem tempo pra baixar. Depois, se você quiser. Pois é, de vez em quando eu baixo. Quando dá tempo. Você quer ficar liberado então do Panicast? Você quer trocar ideia amanhã? Vamos ficar um você pouquinho, que né? Sabe, pode ficar à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Mas enquanto eu acordar cedo amanhã, eu acho que eu vou indo. Até porque eu vou ficar perdida aqui, né? Então tudo bem, não vamos te atrapalhar, então deixa suas considerações finais. Fica à vontade, fica à vontade. Peraí, filha da mãe, deixa ela falar. Deixa eu ver o que eu posso falar. Bom, você vai falar, eu sei o que você pode falar. O quê? Você vai falar do dia que você esteve como Robert. Pois é, né, Samir? Você não lembrar na hora, né, filha da mãe? 6-1. Você foi a... Como é que chama? Não é Robert. Robert apresentador. Apresentadora virtual. Apresentadora, é isso mesmo. É apresentadora virtual. E aí, como é que foi lá? Conta aí para as pessoas. Graças ao Cebola. Cala a boca, deixa ela falar. bem lembrado, graças ao Cebola, que ele me deu as dicas e informações, e eu consegui participar. Depois de 2 domingos que eu fiquei esperando, que nem uma tonta, na frente do computador, mas tudo bem. Eu consegui participar, foi bem bacana, eu gostei, e é isso. E mas assim, já pegou a última participação da Samambaia, né? Porque depois ela saiu, né? Fazenda é Brasil. Fazenda Brasil. Fazenda Brasil, viu, viu, viu, viu. Mas eu posso fazer uma pergunta? Dai. Oi. Você já recebeu o kit da 6-1? Não, não recebi. Eu acho que, pelo que me falaram, daqui um mês, velho. Ah, tá que certo. Que vem no kit? Ah, ó. Eu acho que vem uma calça e uma blusa, porque eles pediram o tamanho, então deve ser isso. Cebola que já recebeu. Então quando você receber... Não, cebola deixa pra lá. Quando você receber, você coloca pra gente, tire fotos. Cebola. E nos mande, entendeu? Não precisa mandar pra todo mundo, manda pra mim. Daí eu escolho as melhores fotos e aí eu mostro pro pessoal. Fica combinado assim, tá então, para ver como é que é. Ô, oh, meu Deus! Que beleza! Então foi legal, e daí o Vesgo falou do blog também lá no momento, que foi bacana, né? Você ficou feliz? Ficou contente? Eu fiquei bem feliz. Ela que manda no meu blog. Bom, olha só, salva de palmas para a Dai, uma salva de palmas, gente. Calma. Mas eu acho... em Caxias do Sul, daqui a pouco vai todo o restaurante. Eu acho muito legal isso, porque vários apresentadores passam por lá e passam batido. E a Dai passou e teve referência. Eu fiquei bem feliz. Eu achei que iam me zoar, mas eu gostei, eu fiquei bem feliz. Alguém mais alguma pergunta para a Dai? Estou aqui para responder perguntas. Você está me desejando um grosso, mas eu posso fazer uma pergunta para a Dai? Fala, garoto, Cebola. Fala, garoto. Posso fazer uma pergunta pra Dai? Pode. Ó, o Andy mandou um recado aqui. Sem ele estar te ouvindo, ele falou: Cebola, não me irrita. Olha que coisa sensacional. Nossa, velho. Mas tudo bem, vai, faz a pergunta. Eu vou, hein? Isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Eu vou. Ah, meu Deus do céu. Então tá. Então tchau, Dai. Muito obrigado pela participação. Então tá. É uma besta. Tchau, Dai. Tchau, Dai. Tchau, abraço. Fala, garoto. Muito bem. Então, depois da participação de Dai, nós vamos seguindo aqui com o Panicast, certo? Panicast falando da rádio, falamos de Paulinha Toller, Kainan. Assim, antes de mais nada, deixa vamos só ter aqui o lembrete. Se você perdeu algum problema na rádio, você pode acessar o nosso blog, tanto às vezes tem um vídeo, mas tem uns áudios, entende? Só pra dar aquela lembrete básica, né? Muito bem, www.universopanico.com, né? Muito bem. É só acessar o blogzinho, tem todos os links lá. Geralmente no mesmo dia, geralmente 3 horas depois, já tem alguma coisinha lá. Pô, é eficiência, né? O pessoal trabalha muito rápido, é muito legal. Não ganha nada, faz por prazer. Exato. E tá lá o videozinho. E ainda toma xingo se não chega logo o negócio. Você vê, né? Ô, adianta me ouvindo? Ô, adianta me ouvindo? Meu querido locutor, você ouviu o programa com a Nani People? Ouvi sim, Pois não, então... Desculpa. Fale o que você... Não, mas eu achei interessante. A Nani Pipa é sempre uma figura bacana, interessante, né? Carismática aí. Personagem. Eu já vi... Não, obrigado. Tá aqui, mas é o seguinte, inclusive eu... Você já viu ela de verdade também? Não, eu já vi ela de corpo presente, como... De costas. Assim, de encontro de corpo presente. Tô brincando, não. O pessoal que é rádio Amabei, que é carente. Pelas rádio costas, Amadorismo. Então. Pois é. Mas eu gostei. Entrevista é bacana e tal. Ela já conhece a amiga do pessoal, né? Do Emílio, do Bola, que são mais antigos lá no programa. Amiga de cama, mesa e banho? Amiga de cama, mesa e banho? Né? Aí não sei, viu? Aí não sei, né? Alguém mais a Nani People? Eu tenho uma foto da Nani People. É mesmo? Coloque no seu Orkut. Muito bem. Tivemos também... Ela é colunista. Ah, legal. Da G Magazine ela era, né? Eu não sei se ela continua, mas... Na época ela era colunista e foi acusada do Pânico. E aí trocaram meu sobrenome, colocaram um dos meus sobrenomes que eu não uso muito popularmente, Souza. Cena chegou a não Cena. Não, mas na entrevista ela falou que não tá fazendo mais essa coluna porque trocou de proprietário a revista G Magazine. Então ela deixou de fazer uma empresa americana. Chegou a abrir o zíper pra Nani ou Senna? Não, quem abriu foi o Christian Pior, né? O programa da Nani Pico eu acho muito engraçado, porque ela... Cara, eu acho ela acho muito divertido, cara. O pessoal brinca com ela e ela aumenta, curte com ela mesmo. É muito engraçado, muito bem. Eu gostei do programa, foi um dos melhores programas, eu acho. Leandro, o que eu vou só complementando o que você disse aí, só fazendo um comentário, que eu assisti ela no Comédia ao Vivo, e ela é ainda muito mais legal ainda, ela ao vivo, né? Porque tem aquela coisa do fazer a piada na hora, que eu acho que isso é um desafio pro humorista, né? Que é brincar com a plateia até, mas sem ser chulo, sem educação e tudo mais, né? É uma coisa complicada, Samir. Muito bem. Seguindo então, um programa com humoristas, ele sempre traz um humorista legal, e foi aquele Rossini Macedo. Vocês gostaram do programa? Eu dei algumas risadas lá. Aquele humor, até a Amanda fala, né? Eles usam muitas gírias, um negócio muito local, mas tem coisa que dá pra dar uma risadinha, né? Humorista, mas é estranho você falar. Rossini é amigo do Tom Cavalcante. Isso. E conta aquela piada do F. Sempre foi a piada do F. Ele adora contar essa piada, que é o chamado carro-chefe. O que é esse Rossini? Eu não tô lembrado. No YouTube tem. Ele ganhou com o primeiro concurso de piada assim que ele chegou na Rede Record. Ah, tá. Pode ver no YouTube. Você acompanhou o Rossini, Kainan? O humorista lá no programa da rádio? Ah, sim. Não, o Rossini é um cara muito bacana, pois ele ganhou o concurso de piada do Tom Cavalcante, né? Exatamente. Em 2005. Entende? De piada, pelo menos, o cara não é fraco, não. Então, a entrevista deve ter. Foi bacana, foi legal. Eu ia jogar a bola, só que eu deixei quieto. Resolveu fazer uma baixadinha. Aliás, eu devo dizer uma coisa. Né? Baixem essa entrevista agora mesmo, viu? Que era muito legal. Foi bem engraçado. Então, vamos lá. Calil Neto, você ouviu a Nana Gouveia no programa Pânico? Ouvi muito rápido. Eu sei que eu comprei a revista dela. Você comprou a revista, qual comprou. A sua avaliação? Ah, foi legal, foi legal. Tem duas mulheres juntas lá, né? Tem uma fotógrafa americana, alguma coisa assim, que ela tira as fotos, tipo lesbianismo, não sei, alguma coisa assim. Não sei se o Senna sabe falar melhor sobre isso. Senna? Dos pornôs. A fotógrafa americana tá estreando na Playboy brasileira. Ah, daí ela então... tirou essas fotos assim, tá misturando, não aparece às vezes o rosto da fotógrafa, aparece a perna, assim, meio de elas fazendo sexo, assim, parece. Elas não fizeram, né, mas não sei, acho que não fizeram, né, mas... Não, a Nana Gouveia falou que ela é hétero e ela não quer comprometer a imagem dela na frente das filhas, que tá com uma idade... quase perto dos 18 anos, cada um. Mas na entrevista ela falou que ela teve uma experiência homossexual, é como assim ela é hétero? Falou que isso foi só uma experiência, entendeu? Só que no dia seguinte. O Cajuru foi muito complicado também. O Cajuru foi quando ele era mais moço, né? Há muito tempo atrás. Moleque, né? Lá no. Né? O Cajuru pegou, né? Passado te condena, né? Sobre a sexualidade, é isso que o Caio tá tentando usar agora, essa linha de raciocínio. Ah, tá. Cebola, e a entrevista da Nana Gouveia? Ouvi, achei sensacional a entrevista da Nana Gouveia. Você não dormiu durante a entrevista, né, Cebola? Não dormi não, porque eu tava assim, eu tava fissurado olhando nos vídeos lá, bola folheando, o Carioca folheando a revista lá, e dava pra dar uma presa lá na... E ela tá solteira, nas hein? Nas fotos da chegada lá, compadre. Até o Carlinho fez um eu não sei. Mamãe bonita, um cuidado, não é, Calil? Exatamente. Eu não sei se a entrevista foi boa ou não, mas a revista... Amanda ficou com cara de estar mancada uma atrás da outra. Dá uma olhada aí no áudio que o Samir vai colocar agora, essas mancadas. Agora entrando no ar. Ô, adianta me ouvindo? Uou! Ô, adianta me ouvindo? Ô, Samir... Pois não, quero. Sobre a entrevista da Nana, não é bem a entrevista da Nana, mas no fim deste programa, a Amanda, com toda a sua depressão, assim, né? Diz que ela queria que todo mundo deveria, poderia morrer, entendeu? Ela disse, os caras falaram até amanhã. Não, por que que até amanhã? A gente pode morrer. Não sabe se vai estar aqui amanhã. Depressão 100%, né? Total, hein? Total, bem não, lembrado. O negócio cara. É o seguinte, vamos voltando, emendar o trecho aqui, já que entrou o trecho do Senna, vamos nessa aqui da banda, fazer, vai lá. Escuta primeiro o trecho, viado. Muito bem, vamos embora. Amanhã estaremos de volta aqui, meio-dia. Silveirinha tá numa animação. A gente estão não numa sabe animação se a gente também? Vai estar tá vivo amanhã. Como é que é o negócio? A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Aconteceu um acidente. Vai, pode acontecer acidente, várias coisas, podemos gente. Morrer. A energia pode acabar. É, a gente pode pegar uma doença muito grave. Venéria. Você pensa assim que a sua isso, vida. Amanda? Ah, não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui amanhã. Que você tá. Nossa, tanta positive vibration, Amanda. É. Se tiver greve de ônibus, você não vai estar. Então, você pode ter greve de ônibus. Eu posso ser assaltada. Eu posso quebrar uma perna. Posso morrer. Não, eu vou estar aqui amanhã. Palestra mas isso é motivacional com a mão. O acidente vai ser o destino que vai me levar. Então não fala que a gente vai estar aqui amanhã, mas porque a gente pode sim, não estar. Eu pretendo estar aqui amanhã junto dos meus não entes. Não cabe a você. Dos meus entes, essa querido. Decisão não, acaba, não cabe a você. É muito maior. Estarei a gostar. Muito bem, gente. Amanhã estamos de volta aqui. Tem convidado já, Silveirinha? Não, temos atrações. Temos atrações? Silveirinha vai às compras? É sexta-feira, hein? Sexta-feira. Muito bem. Jorge amanhã estamos de volta aqui, meio-dia na Jovem Pan. Tchau, tem uma coisa. Se você morrer, o programa volta. Com certeza. A gente só volta um pouquinho mais triste. É, mas se ele volta, ele volta. Tá tchau, bem. Gente. Pois pronto. Não, pode falar, locutor. É o seguinte... Ela virou pra mim, né, porque eu tava realmente com uma aparência muito nervoso, cansado, né, que São Paulo é uma megalópolis, né. Aí, primeira coisa que a Amanda perguntou pra mim, ah, eu sou o André lá do Vespânico Pânico e tal, conversei com ela, né, na entrada lá da rádio. Aí chegou pra falar o seguinte, ô moço, você toma remédio também? Eu falei, putz, caramba. Ai, ai, ai, ai. Adivinhou? Isso é uma piada? Não, causo. É um fato, ele tá os contando. Os loucos se reconhecem, né? Não sei. Não, exatamente. Cara tá aí, pegou. Parabéns, Vitor Andros. Maravilha, filho. Mas, é isso mesmo que eu ô, Samir. Deixa o cara contar. Fala, cara. Não, se não, deixa o cara contar, depois eu falo. Não. Não, já falei, é isso mesmo. Só um comentário, seu gente. Entendi. É que eu já aí você, eu já você tô tirou querendo. O sarro dela depois ou não? Você deu uma risadinha só. Brinquei, não. Eu brinquei com ela. É. Os malucos. A gente. Você tirou um tegretol do bolso. Ô, André, você caiu. Ou ela falou, você tirou um gardenal do bolso assim e falou: aqui, agora lembrei outra coisa que aconteceu, André. Você caiu no estúdio? O Júnior? Mais um. Mais uma lista de cair no estúdio. Agora o Júnior da banca. O Júnior da banca. Ele caiu de bunda no chão, rapaz. Christian Pior, André Locutor e Júnior da banca. Esta é a lista dos que caíram. Não, não, o André não caiu, não, cara. Foi uma missão dele que ele queria sabotar a rádio. Será que vocês não entenderam até hoje? Eu queria sabotar a rádio. Eu tinha que fazer alguma coisa sem chamar a atenção, né? O que, que você falou? Sabotar a rádio. Você falou que o Emílio não gosta dos fãs dele? Não, sabotar a rádio não, cara. O que, que você falou que o Emílio não gosta dos fãs dele? Não, eu falei zoando, né, cara? Falei zoando. Ah, então ele falou, não, eu gosto sim. É, eu dou sim atenção pra ele. Bom, então isso aí tá no Panicast 48 lá. Qualquer coisa escuta lá que tem. Você o dia até decorou já, né? Ah, é. Já 48. Tem lá. Vamos, pode ouvir. Senão a gente fica puxando coisa do passado e daí não consegue seguir com o negócio. Vamos lá. Eu posso Lucas falar, Vital posso... está aqui. Não, pois não. Fala, Kainan. Então, fala rapidinho. Com o Lucas. Depois que o Lucas falar, eu falo. O Lucas Vital está aqui. Nós anunciamos no começo. E agora você consegue falar, meu caro Lucas? Consigo. Pô. É, estão então me ouvindo você... agora? Você está falando, estamos te ouvindo. Você está bem melhor do que a Malu Magalhães, que não fala absolutamente nada. E você pode comentar, então, essa entrevista que tivemos. A Malu e aquela gostosinha. Aline Muniz. Aline Muniz. Muito obrigado, Senna. Fala, Vital. Essa entrevista, infelizmente, não pude ouvir. Beleza, muito obrigado pela participação. Participando bastante. Okay. Ó, a Malu Magalhães está aqui comigo. Peraí. Ah. Mas, ô Samir, assim, nessa entrevista da Malu e da Aline, Você também teve o nosso querido Márcio Ribeiro, que é sensacional, né? Deu um belo... Lógico, agora tá vendo com o stand-up sozinho, né? Porque deu um belo... Verdade, deu um belo contraste em entrevista, entendeu? Que ele falou, ele perguntou pra Malu se ela... É, que a Malu é uma pintora, né? Ela mexe com essas coisas. Aí ele perguntou se ela pinta com brocha. E os caras ficaram, pô, Márcio, o seu show é só à noite, Márcio. Não exagera, entendeu? E eu achei legal que o Emílio, naquele momento ímpar dele, ele chegou a dizer que o latino no futuro será o Caetano Veloso. Nossa, e o latino será... Ele pega gabizado. Aí o melhor foi o Márcio Ribeiro perguntando pro Emílio se ainda tinha uma ponta pra ele. Uma hora que a mano perguntou de uma frase na revista Época, porque ela não entendeu e ninguém entendeu, falou. Aí falou, não sei te dizer, tomou. Eu falei, tomou, vou fazer uma vinheta. Tomou, Malu Magalhães, que não emplacou na vida. Parabéns. Chatinha, Malu, né? Chatinha, eu sou a favor do Faustão. Ô Senna, bem que podia fazer uma... O Carioca podia fazer uma paródia da Malu Magalhães. Podia ser a Maluca Magalhães, você acha? Nossa, manda pra eles lá, Maluca Magalhães. Ô, adianta, me ouvindo? Ô, adianta, me ouvindo? Não, mas o melhor foi que a Amanda tomou uma da Malu, que eu até fiquei meio constrangido, assim. Tipo, a Amanda perguntou pra Malu se ela... Porque ela começou a ouvir música brasileira, né? Que antigamente ela só ouvia Bob Dylan, Beatles e tudo mais. Aí ela perguntou de quem que ela descobriu esse gosto pela música brasileira. Aí a Malu respondeu, ué, de mim? Aí a Amanda tomou uma. Tomou. Entendeu? Aí vai, tomou. Malu Magalhães falsificada. E a Muniz canta bem, né? Ali, Muniz. Você viu que eu contei o histórico dela, da Angelina. Ela é filha da Angelina, Muniz, né? Sim, por isso que escalou muita piadinha a respeito daquele negócio do Silveirinho, né? Que a Angelina Muniz tava com medo hoje. Ah, verdade. Eu vou dar na sua cara, entendeu? E ele falou, cadê o taco? Cadê o taco? Todo mundo falando, cadê o taco pra você estar nele, né? Taco de beisebol, verdade. Vamos lá então, programas mais recentes. Tivemos o Ulisse Tavares, que é do livro dos Bebaças lá. Isso aí foi bom. Histórias, né? Pois não, Vital, agora sim, Vital, pode comentar. Agora sim. Não, foi uma das poucas entrevistas que eu consegui escutar. Essa foi muito boa. Com bom humor, ele consegue contar fatos históricos, né? Que muita história foi aconteceu em decorrência de alguns porres que algumas pessoas tomaram. É um livro que eu até fiquei até interessado em comprar, pra ver como é que ele desenvolveu nesse livro essas histórias. Legal, né? Falando da ditadura e tudo mais, por que teve a ditadura? Falou do... Do quadro, do barco, ditadura, vou te falar, viu, bicho? Isso aí foi... Foi bem bolado. Mas alguém? Foi. Livro dos Bebaças? Alguém quer falar mais alguma coisa? O que eu achei interessante foi que, mesmo nos dias atuais, né, ele teve que tirar muita coisa do livro para evitar processo e para evitar queimar o livro dele, igual o Roberto Carlos fez com o livro do cara aí. Que até nos dias de hoje, né, cara, você não tem liberdade de expressão 100%, né? Então, achei interessante essa parte. E o livro em si também é muito interessante. Quer dizer, então, que as grandes cagadas da história foram feitas através de um bebum, né? Então... Bem bolado. Algo diferente, né? Caiu. Que isso, meu Deus do céu? Ô, adianta, me ouvindo? Ô, adianta, me ouvindo? Ô, adianta, você tá me ouvindo? Nossa. Adriano, tá me ouvindo? Adriano, tá me ouvindo? Cheguei, o Brasil foi Pedro Álvares, Gabriel. Vamos seguir, Samir. Pois não, e o negócio do Twitter? Do Twitter? Então, vamos falar da Vanessa Camargo e a gente fala do Twitter, pode ser? Tá legal. Vamos lá. O que você achou da Vanessa, Kainan? Bom, Vanessa Camargo, aquela cantora famosa. Ela tá bonitona, né, cara? Tá bonitona, mas tá casada, né? Tá casada, feliz da vida. Casou, ficou bonita, né? Pois é. Casam, ficam feios. E, aliás, diria que ela tá... E ela recentemente fez um dueto com o Ja Rule, né? Aquele rapper americano. Ja Rule. Mas, assim, há de se convir que o Ja Rule não tá fazendo tanto sucesso quanto ele fazia em 2004, 2005, né? Aquela... Esses dias cantava... o Luciano Huck trouxe ele aqui, né, no Brasil. Luciano Huck foi o tipo intermediário que tá... É, então, tocou no Caldeirão e tudo mais. Luciano é verdade. Huck. Bom, vamos lá então. E Vanessa também Camargo, uma coisa que pouca gente viu na internet é a novo visual da Vanessa Camargo, que por 6 meses oxigenando a cabeleira, né? Ela é morena, ela, né? Ela tá muito bonita, né? E ela quer tirar o sobrenome Camargo pra não ficar vinculada com o nome do pai. Vai demorar muito. Mas assim, lembrando que a Vanessa também tem, também é adepta do Twitter também, né? Só pra deixar bem. O Twitter claro. Foi quase o tema inteiro do programa. Exatamente, que aliás foi o tema do dia do cara do livro, do Ulisses e do programa da Vanessa Camargo também. O que, que foi o negócio do Twitter aí? Vamos explicar pra turma. O que é o Twitter? Vamos explicar. Que pro, é isso, hein? Twitter é uma pecinha que você coloca no som, que aí faz o grave, parece o agudo. Sim, sim, você faz no carro, né? Mas o que? Acho que mais ou menos assim. Eles bolaram o negócio, o Emílio não sabia o que era, a Amanda já tinha, o Evandro já tinha esse negócio. E o Vesgo também tinha. O Vesgo também. Então eles criaram um na hora ali pra turma ficar escrevendo. Acabou o quê? Acabou. A função pra eles. Então, a função pra eles acabou sendo o quê? Procurar mulherada, procurar garotas. O Bola, que é o principalmente. Que o Bola tá fazendo agora. O Bola ficou louco pelo Twitter e foi procurando a turma. Tô mentindo, Cebola? Mas é isso, né? No momento aqui, eu fiz uma parceria aqui com o Bola, aqui, né? E estou ajudando a selecionar as tuitetes aqui no Twitter. E estou que batendo, bom. Logamente estou batendo um papo está com ele batendo, aqui, trocando as ideias aqui sobre as mulheres. Trocando as ideias. Mas, eles mas assim, Samir. Foi. Mas o mais interessante é que dos integrantes do programa, né, que viciaram, do Twitter, né, que usam, porque todos os integrantes da rádio usam esse perfil do Pânico no Twitter, certo? Certo. E aí, certo. O que mais utiliza é justamente um dos caras mais, assim, avessos à tecnologia, que é o Bola. O Bola, geralmente, você sempre encontra ele online, às vezes, aqui. Entende? Olha, que legal. Eu confesso que eu nunca vi, nunca assisti. Eu acho que foi bom que deixei os caras mais próximos dos ouvintes, assim. Eu achei legal a iniciativa mas deles. Não pode criar fake, que nem criou no Orkut? Eu mal entrei no MySpace, agora já tem o Twitter, depois vai ter o Swing, depois vai ter... Vai ter o Tobeta. Mas o que acontece é o seguinte, o Twitter pode ter fake, mas, por exemplo, eles têm o veículo de comunicação na mão. Então eles, na rádio, eles vão e passam o endereço correto, que é o Twitter, o barra deles é Programa Pânico. Então outro vai ser fake, mas esse endereço que tá Programa Pânico... É o deles, tá. É o original. Isso eu queria é fazer uma pergunta aqui. Dos integrantes aqui do Panicast que estão online agora, além do Cebola, tem mais alguém que tem um perfil no Twitter? Eu tenho também. Eu tenho um Twitter. Tá aqui em casa. Eu vou até ligar ele ver se ele tá funcionando direito. Eu tenho no carro também. No momento aqui, eu tô falando com o Danilo Gentili. Eu tenho o Twitter. Sério? É ele mesmo? Se quiser acessar. Uhum. Mas a gente adiciona as pessoas... Não, você segue as mensagens. Você vai descobrir isso depois. Vamos terminar o Panicast. Não, então, eu posso só deixar meu Twitter? Pode deixar deixa só o seu Twitter, pro pessoal, no recadinho final, pode ser? Tá. Ah, desculpa, tá bom. Tá o Universo Panicast também tem o dele, né? O Jonas preparou. Exatamente. Muito bem, então vamos encerrando o Panicast 75. Agradecendo a participação de todos aí. Primeiramente, então, Calil Neto, um grande abraço e até a próxima. Calil que tá dividindo a bancada com a Fabi, né? Greco, né? Exato, deixa o recado aí, vai lá. Tá bom, galera, eu tô toda sexta, não sei se essa sexta que é o dia 1º de maio, eu estarei lá. Mas eu tô sempre lá na bancada com a Fabi Greco, na Altv. Ô, bicha linda. Bom, galera, das 11 horas, das 11h30 à meia-noite lá na Altv. Tá bom, galera? E vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar um mouse pra você. Tá, vocês vão comprar um mouse pra eu mexer lá no aparelhinho lá, tá? Muito bem. Tá feito, Calil, um abraço. Um abraço. Até o próximo Panicast. Falou, Calil Neto. Até mais. Até mais. Marcelo de Sena, obrigado pela presença, Sena. espero que aguardem as novidades do Bate-Bola. Assim que voltar, vai voltar com tudo. Tem muitas histórias e tem, dá uma olhadinha na Kunashi da Bota, vocês pedem pra dar uma compactada, uma crítica com um repórter estrelão. Repórter estrelão? O estrelão deveria receber a chuteza da humildade inspirado nas sandálias do Emílio. Muito bem. Quem que é? Senna. Não vamos falar, não. Coluna do Senna você vê no www.universopanico.com.br. Um abraço, Senna. Considerações finais dele, o nosso querido locutor André. Muito bem, meu amigo Samir Palmas. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que participaram desse podcast, para as pessoas que são membros ou membras, eu não sei como se diz, e todos que acompanham a nossa trajetória do Panicast, não é? Um bom dia para todos. Muita paz e para o povo que não está presente aí, né? E a gente espera um contato imediato, Adri, o Amaro, que tem muito tempo que não participa, né? Amaro não participa dos baixos programas. Um abraço pro Amaro. Muito bem. Isso. Cebola, meu querido Cebola, deixa o seu Twitter e o seu recado. Pois é, galera, boa noite pra vocês aí. Qualquer coisa que vocês quiserem adicionarem no meu Twitter é cebola_pânico. E só isso mesmo aí. E aguardar agora o sábado, Hora do Barulho. Cebola, é o seguinte, vamos então agora ao quadro Soletrando para as pessoas que não sabem escrever Twitter. Vai lá. Nossa. Rápido. T-Y-I-T-T-E-E. T-Y. Página não encontrada. Professor Kainan, a resposta está... Eu posso fazer aquele suspense com a mão? Faz. Bom, deixa eu ver. Como é que ele soletrou mesmo? Ele soletrou T-Y-I-T-T-E-R, né? Isso. Bom, Ponto para usar mais ponto. Onde ele errou, Kainan? Olha, uma análise mais catedrática, ele errou justamente no, na letra Y. Não existe Y no Twitter, é W. W. Ah, ele confundiu o Y com o W. Portanto, você, Cebola, não vai ganhar o nosso prêmio especial, entendeu? Ah, perdeu um prêmio especial, hein? Toma. Mas ele vai ganhar uma cebola no toba. Bom, Tamir. Valeu, vamos lá. Tamir, sabe? Muito bom. Lucas Vital, Lucas, você tem Twitter? Tenho, sim. Boa, ah, então deixa o seu Twitter aí, se você quiser, vai lá. Lucas Vital, tudo junto. É só procurar no search do Twitter, na busca do Twitter, que me acha lá. Vital, nossa. Um T só e um L só. Até a louquinha da Paulista também tá aqui. É igual da moto, ninguém perguntou. É igual da moto, então. Né? Podcast, mas um abraço a todos e até o próximo, né? Beleza, participou pouco hoje, rapaz. Precisa arrumar esse microfone direitinho, né? Sim. Muito bem, Leandro Rezendes. Opa, é eu? acabou mais um, né? Então, pera aí, ok. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Graças a Deus, abriram a porta do manicômio. Só deu doido nesse trem aqui, pelo amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nossa senhora, aí, ó, cuí. Valeu, tem que ir. Chegou até o Milton. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Tem Twitter, né, Leandro? Eu tenho, mas eu prefiro ficar na minha discreto do que revelar aqui agora. Muito bem. Falando em revelar, nós vemos aqui, estamos no Skype, estamos todos nos vendo por fotos, menos ele que não tem foto. Kainan Funny, que está sempre no anonimato. Um grande abraço, Kainan, e pode deixar o seu Twitter, lógico. Obrigado, Samir, pelo espaço concedido. Abraços a todos, em especial às garotas, né? Eu não posso perder a oportunidade. E, é claro, eu vou deixar no meu Twitter aqui, twitter.com/ChicoTwitter, com dois T's. Chico Twitter. Chico Twitter. Não, tem dois T's. É C-H-I-C-C-O-T-U-I-T-A. Chico Twitter. Acesse aí que você vai... É o meu Twitter, entendeu? Olha que coisa. Apertar o hospedado no portão lá. E quem quiser o Twitter do Universo Pânico pode acessar o blog www.universopanico.com.br, que tem lá na aba lá de cima, tem Twitter. Você clica e será redirecionado diretamente, certo? Panicast fica por aqui, um forte abraço a todos. Jonatas, né, que é o criador, né, junto com você. Jonatas, né? O criador, um grande abraço para Jonatas, que voltará no Panicast. Samir, 76. Samir. Ou não, né? Pois não. Samir, só pra finalizar, eu andei sabendo que o Jonatas, ele foi visto com um burro, entendeu? Porque acho que de tanto tocar o burro se apaixonou, né? Vai, vambora, vambora. Tchau, tchau, tudo de bom. Até mais, galera! Adriano, tá me ouvindo? Adriano, tá me ouvindo? Eu quero falar com o Ô, Kainan, cadê você? Você acreditou que eu tinha Twitter? Olha o Chico. Puta, ele tem um dono, eu não acredito. Do Emílio. Antônio Emílio. Funicast. Eu acho que foi Internacional de Milão. Alô? Não vendo? Sabia. Tá vendo? Tá vendo, Cebola? Tá vendo porque eu não tava chamando o cara? Porque daí ele ia entrar e ia mandar esse alô e esse tá ouvindo, entendeu? No meio da gravação. Alô? Eu falei pra você. Mas você fica escrevendo aqui. Chama o Calil. Aí eu chamo, ele entra no meio do negócio. Alô? Mas alô, tudo bem, vamos retomar. Vamos retomar então. Exatamente. Tá ouvindo? Estamos todos ouvindo, Calil. Você tá ouvindo a gente? Eu tô. Ótimo então. Estamos discutindo o Pânico na TV. Você já está no meio do caminho. A palavra está com o nosso querido Cebola. Alô? Cebola, e aí você achou armado o negócio que ele falou e tudo mais? E aí, continue. Alô?